Rádio Canção Nova Nossa Senhora da Luz, ZYJ 267 AM, 1370 kHz, Curitiba, Paraná. Rede Canção Nova de Rádio. Nós espalhamos o amor pelo ar. Agora, mais um programa com a marca de qualidade Canção Nova. Canção Nova Sertaneja, as histórias, a música e a cultura do homem do tempo. Trabalhador simples e cheio de fé. Agora, Canção Nova Sertaneja. Graças a Deus, nós estamos chegando mais um dia, mais uma semana, mais um dia, mais um programa. Semana é só na segunda-feira que eu falo, né? Pra nós aqui no Canção Nova Sertaneja, em Cristo Elias Júnior, juntinho com você, começou mais um programa. Sobe o volume, Zé Amito! Super animação total, é coisa boa. Como é que está o seu coração? Nós estamos aí com temas de cada dia, né? Preparando para a chegada do menino Jesus, preparando o nosso coração. E claro, hoje não poderia ser diferente. O tema de hoje, um coração puro, porque somente os puros verão a Deus. Quer se encontrar com Deus? Quer estar na sua presença? Busque a virtude da pureza. Comigo mais uma vez, como eu disse, ele está, Zé Milton, bom dia. Zé Milton tá viajando comigo, né, Zé Milton? Eu pra Recife, você pra onde? Fala aí. Cachoeira Paulista, viajou longe, companheiro. Bacana, gente. Programa gravado, mas nem por isso deixou de ser especial. Muito bem feito pra você. Fique conosco, das 5 às 6, programa Canção Nova Sertaneja. E amanhã vou estar aqui de volta, ao vivo, para junto com vocês fazer mais um programaço. Então fique atento, hein? Hoje o programa gravado, amanhã ao vivo. E depois eu volto a gravar, porque eu vou viajando lá para casa dos meus pais, lá em Curitiba. Olha só, acho que dia 21 e 22, se não me engano, vou estar com vocês aqui. Dia 23 seguintes, não, dia 22 eu já vou ter viajado. Vou estar ao vivo com vocês só dia 21 dessa semana, só amanhã. Depois nós vamos gravar de novo e eu volto pra cá ao vivo com vocês dia 28. É, mas faz parte, é uma semana que eu tiro pra poder visitar a família da minha namorada, a família dos meus pais, e depois a gente permanece aqui ao vivo todos os dias, feriados ou não, você sabe que eu gosto de fazer ao vivo com vocês, né? Mas vamos lá então, rezando, falando com Deus, já falei demais. Comece bem o seu dia. Um coração puro encontra em tudo o conhecimento de Deus, diz São João da Cruz. E que tal nesta manhã de terça-feira deixar a casa do seu coração limpo e puro para a chegada do Salvador do mundo? Peça ao Espírito Santo nesta manhã de terça-feira a graça de ter um coração igual ao de Maria, que suspira pela vinda do Salvador, para que no dia da chegada de Jesus o seu coração esteja puro e limpo, como o coração de Maria. Nós estamos trilhando um caminho, gente. Nós, na sexta-feira, falamos sobre os rastros, por onde nós temos andado, né? Ontem nós falamos sobre a importância de termos, de fazermos uma faxina no nosso coração, no nosso interior. E hoje ainda falando da pureza, o como é importante de vivermos a pureza. Mas Elias, você pode falar um pouquinho para nós o que é isso? O que seria esse coração puro? Minha gente, a gente gosta de colocar o nosso palpite em tudo nas coisas, né? A gente gosta de ter o nosso ponto de vista. A gente gosta de achar que as coisas têm que ser do nosso jeito. O que coração puro é um coração livre de sentimentos que estão fora daquilo que é a nossa essência, daquilo que Deus nos fez. Muitas vezes o demônio quer colocar em nossos corações, ou até mesmo o mundo, quer colocar em nossos corações pensamentos e sentimentos desordenados, fora daquilo que é a nossa essência. A nossa essência é a imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. Pensamentos puros são pensamentos de amor, sem desejar o mal do próximo. Perceber que cada um, assim como eu e você, temos uma história. Se o meu irmão está errando, quem sou eu para julgá-lo? Eu posso fazer igual ou pior em outras áreas ou até mesmo na mesma situação. Coração puro é aquele que olha com misericórdia e sabe que Deus é o único que nos conhece perfeitamente e capaz de entender quem nós somos e as atitudes que estamos tendo. Coração puro é aquele coração de criança que tudo perdoa, que em tudo dá uma nova chance, que sabe que a força está em Deus, que nós não somos capazes de nada sem a graça de Deus. Cara, coração puro é aquele que confia na força de Deus agindo no nosso interior. Por isso, meu irmão, minha irmã, peça nesse dia a graça, a virtude da pureza, para que nosso Senhor Jesus Cristo possa nos ajudar a vivermos essa experiência de forma concreta, não da boca para fora, mas de forma concreta. Espírito Santo, purifica-nos, purifica o nosso interior, nossa forma de pensar, de sentir, nossa forma de ver as coisas e as pessoas. Traz de volta a nossa essência, do jeito que o Senhor quer que sejamos. Espírito Santo de Deus, vinde em nosso auxílio. Amém. Eu aprendi a ouvir a Deus, a sua voz a me chamar, e aquela luz nos olhos seus brilhou nos olhos meus, me fez acreditar que existe um novo amanhecer e um novo sol há de brilhar em mim. Louvado seja o meu Senhor, na luz do teu amor a fé não tem mais fim. Eu aprendi a ouvir a Deus, e Deus vai me guiar em sua direção, me estenderá a mão por onde eu caminhar, e a Ele vou seguir. Eu aprendi a ouvir a Deus, olhando em seu olhar, Deus vai me abençoar e vai me conduzir. Existe um novo amanhecer e um novo sol pode brilhar em mim. Louvado seja meu Senhor, na luz do teu amor, a fé.

tudo acabou e foi pra uma nova página, nova estação que também tem segredos. O novo que é desconhecido traz frio e calor. Oh, oh, oh, oh, oh. Naquela tarde o leve vento que soprou levou então com ele nuvens que escondiam aquele degradê do céu. O céu, aquele lincel de outono que chegou, marcando uma linda amizade que meu Deus selou. Foi você que me fez ver o que eu não via, porque eu não sabia desse seu valor. Botão de uma flor, tanto quanto aquele céu de outono se encantou. Para frente, mesmo quando a gente sente que tudo acabou. E foi pra uma nova página, nova estação que também tem segredos. O novo que é desconhecido traz frio e calor. Oh, oh, oh, oh. Naquela tarde o leve vento que soprou levou então com ele escondiam aquele degradê do céu. O céu, aquele lincel de outono que chegou, marcando uma linda amizade que meu Deus selou. Foi você que me fez ver o que eu não via, porque eu não sabia deste seu valor. Queremos consagrar a nossa vida a Nossa Senhora, pedindo que ela nos ajude a permanecer em Deus. E hoje, de forma especial, nesse tema desse programa, onde nós estamos falando de ter esse coração puro, onde nós estamos buscando em Deus voltar à essência, que Nossa Senhora, que é exemplo de pureza, possa nos ajudar com o seu testemunho, com a sua intercessão. Vem, mãezinha, nos ajudar. Nós precisamos da Senhora. Sozinhos nós não podemos. A Senhora sabe o caminho. A Senhora sabe onde nós estamos errando. Vem em nosso auxílio, mãezinha. Roga por nós, assim como a Senhora fez nas bodas de Caná. Assim como a Senhora fez e faz em tantas situações de nossa vida. Eu me sinto amparado pela Senhora. Eu me sinto nas suas orações, mãezinha. Eu sinto a senhora me acompanhando, eu sinto a sua presença do meu lado. Assim como eu vejo também tudo aquilo que a senhora tem feito para cada ouvinte desse programa. Já há quanto tempo, faz quase 8 anos que nós estamos aqui nas madrugadas, e quantos milagres, quantas graças pela sua intercessão. Continua intercedendo por nós, nos mostre o caminho, nos leva à essência, à pureza de coração. Ó minha senhora, ó minha mãe, eu me ofereço todo a vós, em prova da minha devoção para convosco. Eu vos consagro neste dia e sempre meus olhos, meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, incomparável mãe. Guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. A bênção de Deus. Bença, padre! Fala, Elias, tudo bem? Bom dia, bom dia a você do Canção Nova Sertaneja. Tudo bem, bom dia, padre, sua bênção. Que neste dia você receba a bênção de Deus, que o Senhor abra os teus caminhos, que o vento sopre leve sobre tuas costas, que a chuva caia mansa sobre a terra onde seus pés pisarem, que a alegria do Espírito volte a brilhar em teu rosto, e se uma lágrima cair, seja uma mão amiga a enxugá-la. E até que nos encontremos novamente, Deus te leve seguro nas palmas de tuas mãos. Desça sobre vós, sobre a água que você apresenta, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém! Obrigado, Padre Chicão, obrigado a você, querido ouvinte, obrigado, Zé Milton Bambuzão, até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Obrigado você que esteve comigo. Amanhã, ao vivo, para mais um Canção Nova Sertaneja, 5 da matina, eu te espero. Ó, um beijo no seu coração, tchau, tchau! Canção Nova Sertaneja. Canção Nova Sertaneja, com Elias Júnior. 5:59. Rádio Canção Nova Nossa Senhora da Luz, ZYJ 267 AM, 1370 kHz, Curitiba, Paraná. Rede Canção Nova de Rádio. Nós espalhamos o amor pelo ar. Ângelus, a saudação da Igreja à Virgem Maria. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo Divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E agora, através das mãos de Nossa Senhora, a sua mãe, a nossa mãe, a mãe da sua família, a mãe daqueles que você ama e pelos quais você é responsável, através das mãos dela, a bênção daquele que é o Filho da Virgem Maria, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que abranja todas as suas situações, todos os seus problemas, todos aqueles que lhe são caros. Sobre tudo isso, especialmente sobre você, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.